caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à emissão número 16 de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje temos uma emissão dedicada a um grupo britânico só de meninas. Meninas que hoje são senhoras, já se tornaram mães e tudo. A meio da década de 90, surgiam as Spice Girls. Lançaram apenas 3 álbuns de estúdio, além do mais recente Greatest Hits, mas foram talvez a girl band, o grupo feminino mais popular de sempre. Spice Up Your Life é a faixa de abertura do álbum Spice World de 1997 e também abriu as festividades do nosso recanto. Ouçamos agora outra faixa de abertura, mas do álbum de estreia, Spice, de 1996. Uma música que fala sobre namorar, mas mais importante que o namoro é a amizade. Wanna Be. Quem é que tu pensas que és? É a pergunta que nos deixa a melodia seguinte do mesmo álbum, Who Do You Think You Are? Giving is good as long as you're getting.

A música sobre o amor, quando duas pessoas se tornam numa, é o que nos conta a canção To Become One. I had a little love, now I'm back for more. Dentro do mesmo assunto e do mesmo CD, garante-me que vai estar lá. Say you'll be there. Agora para o álbum Forever, de 2000. Na prática, foi o último de originais do grupo. O CD fechava precisamente com um adeus. Goodbye. Able. vai que, no fundo, acabou por ser um adeus a Jerry Halliwell, a primeira a deixar o grupo. Com muita dinamia, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje exibiu somente canções do grupo suavemente conhecido Spice Girls. Se me permitem, vou colocar aqui um cunho pessoal. A música que fecha a nossa emissão desta sexta-feira, 23 de abril de 2010, é a minha preferida das meninas. Novamente no álbum Spice World, surgiu Viva Forever. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.